Dios especial. Para Deus você é especial. Ele guia os seus passos. Ele sabe de tudo e lhe dá o melhor, pois para Deus você é especial. Se as lutas da vida parecem que vão sufocar o amor, se os maiores problemas parecem que roubam a paz, estende a mão, sinta seu toque, lhe entregue o coração. Viva com Cristo e Ele vai se alegrar com você. Pra Deus você é especial. Pra Deus você é especial. Seus passos, Ele sabe de tudo, de tudo. Ele dá o melhor, pois pra Deus você é especial. Pra Deus você é especial. Pra Deus você é especial. Seus passos, Ele sabe de tudo, de tudo. E lhe dá o melhor, pois pra Deus você é especial, especial. Evangelho de São Mateus, capítulo 24, versículo 14. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Cumprimentamos a todos os nossos queridos amigos, irmãos, que nesta manhã feliz aqui estamos juntos, proclamando este Deus maravilhoso. Todos muito bem-vindos à casa do Senhor. Mateus 24, versículo 14. A palavra de Deus nos diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Até para a recolta, irmãos. O fim é rápido, setembro está acabando. Porque tudo nesta vida tem um fim. Vai ter o fim para este velho mundo, do qual estamos cansados, não vale a pena viver. Qualquer noticiário que você vai ouvir, não espera nenhuma boa nova, não vem. Não espere nenhuma notícia alvissareira, não vem. Porque Jesus os preveniu que os últimos dias da história deste velho mundo seriam dias turbulentos, seriam dias cruéis, seria uma amargura viver. Quando tudo parece tão bem, famílias são atingidas com notícias surpreendentes, é um câncer na família, é uma enfermidade séria. Irmãos, é a violência, é a perda, e estamos chorando, e a pergunta é: até quando? Até quando, Senhor? E Ele nos responde: filhinhos, eu já lhes mostrei, pela minha palavra fora, de que logo isto vai terminar. Os sinais que Ele nos deixou constituem uma radiografia perfeita dos dias que estamos vivendo. É como ele tivesse apontado uma grande máquina de raio-x através do tempo. E a radiografia foi tirada e escrita, especialmente Mateus 24. E agora pegamos a radiografia do tempo, que radiografou os sinais, e colocamos os nossos dias. É hoje, irmãos, é agora. Mas Jesus nos diz: mas filhinhos, mesmo tudo estando se cumprindo, e pelos sinais no mundo político, pelos sinais no mundo moral, pelos sinais no mundo da turbulência social, da imoralidade, da fome, da violência, mesmo tudo isto aí fielmente cumprido, falta uma coisa: o Evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho a todos, e então o fim chega. Irmãos, olhando alguns anos atrás, eu ficava pensando: é só pela mão de Deus mesmo, é fazendo as pedras falarem mesmo. Mas hoje não precisa fazer pedra falar, não. Televisão está falando para milhões de pessoas ao mesmo tempo. Lá na ilha de Guam, uma rádio mundial adventista foi estabelecida, alcançando países e fronteiras que jamais de outra maneira entraríamos. Evangelismo está ecoando por todos os lados. E agora, irmãos, nesse instante, hoje, a Igreja Adventista na América do Sul está distribuindo 40 milhões de revistas, anunciando aqueles poucos que ainda não ouviram, porque não se iluda, não diz que o mundo vai se converter, diz que o mundo vai ser advertido. E a advertência pode ser um folheto, pode ser um sonho, pode ser um convite aceito ou rejeitado. Ele já teve a oportunidade dele. E Jesus precisa voltar. Jesus precisa voltar. O mundo está exigindo isto, irmãos. Exatamente quando a dor entra no nosso peito, é que mais saudades a gente sente do Senhor e do nosso lar. De 2005 para cá, na minha casa, três irmãs passaram por cirurgia de câncer. Um cunhado, pastor Aurelino, passou por outra cirurgia, lhe extraindo um rim. Meu pai passou por uma intervenção, quase o perdemos, cardíaca. E perdi dois irmãos assassinados dos caçulas. No dia 5 de março, quando comemorávamos 2 anos da morte do Vanderlei, o Wallace estava sendo sepultado também. Tenho razões ou não tenho, meus irmãos, para dizer: Senhor, o Senhor precisa voltar. Jesus, volte logo. Eu tenho muitas razões. Eu clamo das profundezas de minha alma, especialmente nesses momentos que a saudade cruel aperta. Jesus, volte logo. Volte logo. E Ele quer fazê-lo. Ele quer nos encontrar. Ele quer nos abraçar. mas ele tem filhinhos perdidos por aí. Ele tem filhos espalhados, conforme ele disse, eu tenho outras ovelhas que estão espalhadas por aí. Convém elas ouvir a minha voz e elas ouvirão e virão. E então será um só rebanho e um só pastor. Existem sinceros espalhados aí, irmãos, que precisam ser encontrados e trazidos de volta. Eles não sabem o caminho, não sabem como voltar para casa, não sabem como descansar nos braços do Pai. Precisam ser achados. E hoje, irmãos, nós vamos bater de porta em porta. 40 milhões na América do Sul de revistas. Quantas pessoas que nós não conhecemos, mas Deus, o Pai, as conhece porque são filhos e as quer nos seus braços de amor, porque o pecado as arrebatou. Há uma distância entre o peito do Pai e esses filhinhos espalhados. E precisam ser encontrados. Eles não sabem voltar. E o Pai não pode ir buscar no sentido de, e os vossos pecados fazem separação. Ele precisa você para ir lá. Ele precisa você. Hoje, irmãos, 40 milhões serão distribuídos, inclusive por suas mãos missionárias. Nossas mãos irão demonstrar nesta manhã, agora, que nós queremos ver Jesus voltar. Como é que nossas mãos vão mostrar? Porque o Evangelho será pregado a todo mundo, em testemunho, a todas as gentes. Então virá o fim. Minhas mãos, ao entregar esta preciosa revista, está demonstrando que o meu coração está clamando, ora vem Senhor Jesus, estou pregando para poder o Senhor cumprir a sua promessa de voltar. E Ele quer nos abraçar, e há filhinhos aí fora, que estão morrendo, famintos, sedentos, quem sabe esperando o abraço do Pai, mas não tem ninguém para levar esse abraço a eles. Há poucos dias, vocês e eu, ouvimos de um garoto, lá na Amazônia, que saiu para caçar, porque sua mamãe gostava de um nambu de vocês, inhambu do capixaba, frito, e ele saiu para caçar o inhambu para sua mamãe, entrou na mata e se perdeu. Mesmo tendo ali alguma experiência de caça da região, mas se perdeu. A procura foi intensa, vizinhos distantes vieram procurar. Todos os meios foram acionados para tentar achar o menino. Em vão. Em vão. Bem, todos desistiram. Menos o pai. O pai normalmente não desiste. Por isso, filhos, tenham certeza de uma coisa, não importa onde vocês estão mergulhados, um pai nunca desiste. E aquele homem, vocês o viram na tela de televisão, nos jornais, no Fantástico, ele não desistiu. 41 dias, irmãos, este homem procurava todos os dias sozinho. 41 dias ele procurou e encontrou, desidratado, com extrema fome, porque foi sobrevivendo com ramos, com cipós, e o pai toma aquele desfalecido filho nos braços, e sem forças para nada, o filho diz: eu sabia, papai, que o senhor ia me buscar para casa. Eu sabia que o senhor ia me buscar para casa. E morreu nos braços do pai, na paz de que foi encontrado por um pai que não desistiu, na certeza de que ia dormir, mas acordar em casa. Não teve forças para isso, mas teve forças para dar a palavra de gratidão àquele velho pai: eu sabia que o senhor ia me buscar para casa. Meus queridos, aí fora, nesse momento, tem muitos filhinhos que estão aguardando o abraço, a esperança. Estão precisando de um Deus para crer e uma canção para cantar. Precisam. E Deus conta com você agora. Agora. Deus conta com você agora. Nossos líderes missionários irão dar as orientações e nós vamos sair para a floresta escura do pecado, da fome e da sede espiritual, para levar socorro, pão, água, esperança para esses perdidos que estão a desfalecer. Vamos, irmãos, vamos. Eles nos esperam, quem sabe, nas últimas oportunidades da vida. Vamos. Como dissemos, irmãos, Jesus precisa voltar. A situação pede isso. Agora, o Léo veio nos pedir que a Cristina suplica mesmo nossas orações. No dia 15, ela passará por uma intervenção cirúrgica. E é claro que a família confia que o médico dos médicos conduzirá essa cirurgia. Amém. Quero pedir também que orem em favor de um dos meus cunhados, o Nério. Ele está internado e há expectativas de que possa ser um tumor cerebral. É outro drama, mas está nas mãos de Deus. Vocês estão percebendo, irmãos? Precisamos abreviar estas horinhas. Precisamos abreviar. Não é verdade, irmã Amélia? Precisamos abreviar. Deus eterno, Pai querido, estamos tão cansados deste velho mundo. Já choramos tanto aqui. Já perdemos tanto aqui. Que só nos resta olharmos para cima e te suplicarmos humildemente: ora vem, Senhor Jesus. Temos um lar tão feliz diante de nós. O Senhor foi preparar mansões para nós. Lá não mais vamos chorar, não mais vamos perder, não mais vamos ter angústia ou dor. Pai, leva-nos rapidamente para aí. Nós queremos morar contigo. Mas o Senhor falou, o Evangelho precisa ser pregado. Não podemos ser egoístas. Tem outros teus filhinhos aí que estão famintos, sedentos na selva da vida. Precisam ser encontrados enquanto é tempo. Nós vamos sair agora, bom Pai, para buscar esses teus filhos. Que teu Santo Espírito possa ir abrindo clareira na mata, para podermos encontrá-los. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.